E as mudanças continuam sem perguntar. Elas vêm sem pedir licença pra entrar. E quando vem, faz o homem questionar, retroceder, ficar parado ou se adaptar. E as mudanças continuam sem perguntar. Elas vêm sem pedir licença pra entrar. E quando vem, faz o homem questionar, retroceder, ficar parado ou se adaptar. Complicado essas paradas que me para pra pensar. Sentimento embaralhado, põe as cartas pra jogar. Tempo que leva as dúvidas que tive um dia. Sede pelo conhecimento, Deus me deu sabedoria. Nesse instante que se faz eterno na memória. Se arrependimento matasse, não estaria aqui agora. E cada fim é um começo de uma nova história. E são vários os sentimentos na trajetória. Esse é o tempo que chamam de resposta. Esse é o tempo que leva o agora. Ao mesmo tempo que traz esperança, traz preocupação. O homem avança pro futuro sem levar a compaixão. Só não podemos esquecer de viver cada momento. Deixar o passado no passado junto com o sofrimento. Apreciar o tempo bom que se torna presente. Se alimentar do amor pra que o amor não se torne ausente. E as mudanças continuam sem perguntar. Elas vêm sem pedir licença pra entrar. E quando vem, faz o homem questionar, retroceder, ficar parado ou se adaptar. E as mudanças continuam sem perguntar. Elas vêm sem pedir licença pra entrar. E quando vem, faz o homem questionar, retroceder, ficar parado ou se adaptar. A vida é como uma roda gigante, por isso está mudando a todo instante. Costume-se sua mente enquanto há tempo. Nas adversidades terá merecimento. Se preciso, recomece com dignidade. Vive em alto nível de cabulosidade. Um gesto de amor colocado em prática contagia a todos como num passe de mágica. Prosseguir com muita fé, dia após dia. Não marcar bobeira é ter sabedoria. Se mantém em movimento pra fazer acontecer. Existe sempre uma lição para poder se aprender. Ver as crianças juntas dando as mãos, fica impossível não ver solução. Uma arma contra o ódio é o seu perdão. Ser útil para alguém nunca será em vão. E as mudanças continuam sem perguntar. Elas vêm sem pedir licença pra entrar. E quando vem, faz o homem questionar, retroceder, ficar parado ou se adaptar. E as mudanças continuam sem perguntar. Elas vêm sem pedir licença pra entrar. E quando vem, faz o homem questionar, retroceder, ficar parado ou se adaptar.